Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, a comunidade que nos acompanha pela Rádio Taquara e pela internet. Inicialmente, eu venho registrar uma situação aqui. Eu sempre gosto de complementar os assuntos que eu falo na semana anterior, fora do meu roteiro aqui. A vereadora Carmen, muitos ficam bravos que a gente cobra as coisas, né, dá uma pressão aí em quem deve trabalhar no hospital, na saúde do município. Mas eu ouvi na imprensa agora, depois da semana passada, que retomarão os atendimentos de pediatria no município de Taquara. Então quer dizer que foi parado mesmo, e estava sem médico mesmo, então se retomarão. Então eu acredito que nós aqui, vereadores, estamos fazendo a parte da gente, que é cobrar, exigir, pontuar. Entendeu? Ainda bem que é nos próximos dias, né? Se a gente ficasse quieto, quem sabe seria nos próximos meses, próximos anos, não sei. Mas vamos parabenizar aí que eles estão se mexendo, né? Já era para ontem, mas é para os próximos dias, já é um alento. Encaminhando, então, eu quero informar a comunidade que eu apresentei um pedido à Prefeitura Municipal que me passe a relação dos imóveis e da frota do município de Taquara. Pois eu entrei no site de transparência lá e eu preciso de algumas informações para poder acessar. Eu quero ir fiscalizar, quero ver se tal patrimônio está em tal lugar, se tal veículo está em tal lugar, para depois eu ver qual a empresa que arruma o pneu, qual a empresa que faz a manutenção. Porque é o meu papel de vereador fazer isso. Então eu encaminhei um pedido para a prefeitura, espero que tão logo ela me responda. Também eu estive visitando ali a localidade, vereadora Carmen, peço a sua autorização para poder ir lá, né? E sei que tem na estrada lá do Morro Negro, lá perto onde eles guardam os ônibus escolar e das empresas, vereadora Carmen. Teve um veículo que bateu numa lixeira lá, arrebentou um cano, uma lixeira que era daquelas de cano. E já fizeram pedidos e pedidos e ainda não foi realizado o serviço nem para a Secretaria de Obras, nem para a Secretaria Distrital. Encaminhei então um pedido hoje que façam, né, que coloquem lá uma lixeira nova, que é modéstia uma lixeira, mas é de importância para o pessoal daquela localidade. Também apresentei um pedido de informação, vereador Luiz Felipe, com relação a esse assunto que tu trouxe aqui à discussão, para o Concepo. O Concepo vem a público explicar ou trazer essa informação para nós vereadores com relação à questão da tolerância do tempo de estacionamento rotativo. Porque diz que daí tu tem no dia 10 minutos. Né? Daí tu estacionou num lugar, no outro, fechou 10 dias, tu já tem que pagar, senão tu toma multa. Não era assim. Passou a ser. Então a gente tem que ver o regramento disso para a gente dar a informação correta às pessoas. Se está sendo assim, a gente tem que arrumar uma alternativa. Por quê? Porque as coisas estão difíceis para todos. Então acho que existe e também colabora aí a esse pedido que vem a público e o Concepo dar explicações para a gente. Também apresentei uma indicação à prefeitura com relação à Rua dos Comerciários e à Rua Santo Antônio da Patrulha, que está sendo calçada. Estão botando calçamento, pedra irregular, que é aquele recurso do Badesul, dos empréstimos, e o pessoal está reclamando da canalização. Tem um lugar que o pessoal reclamou, a empresa foi lá e refez, enfim, mas está com dificuldade isso, e o pessoal está reclamando muito que não está sendo colocada uma canalização adequada e pode trazer problemas futuros. Então eu indiquei que a prefeitura tome providências com relação a isso. Pedi cópia também do contrato do Badesul, que a gente aprovou uma lei aqui sem ter o valor e as condições de pagamento, e eu estou pedindo cópia desse contrato para fazer essas ruas. Também a empresa que ganhou a licitação para fazer o calçamento e o asfalto, pedi cópia do edital, da ata e tal, para a gente ter acesso às informações que eu tenho no site, são muito limitadas. Pedi também aqui para a Câmara de Vereadores uma relação dos CCs que nós temos na Câmara, e esses CCs, quem os indicou? Se foi vereador, se foi partido, se foi exclusivamente o presidente da Câmara, que todos têm a legitimidade para isso, não é essa a questão. Mas, pelo seguinte objetivo, o prefeito vai na rádio, num horário institucional pago com dinheiro público, certo, para falar das ações da prefeitura, ele vai lá dizer que os recursos que são economizados, inclusive pelos CCs, pelos servidores, por todos os vereadores, que é só os vereadores dele, que é só a maioria dos vereadores, e vai lá e nomina os vereadores. Horário institucional para prestar serviço de idade pública, não para dar posição política, muito menos em verdades. Por isso que eu pedi essa informação para o presidente para me esclarecer, porque eu posso não ser o que mais economiza, certo? Mas sou um dos mais que economiza. E aqueles valores que saem daqui da Câmara têm sim a minha participação. Não de um ou de outro vereador, sim de todos os vereadores e toda a instituição de vereadores. E eu vou buscar a retratação do prefeito com relação a isso. Se a gente quer ter harmonia, não vai ser a partir de uma fala dele de inverdade, que a gente vai deixar quieto. Mas era isso que eu tinha para a semana. Agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição de cada um.